5 com FINS 360 autorizado via Euclides Gujuna. Decolador no zero, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, após elefa segue Nítibo, após Nítibo, Euclides 21 e conforme a rota. Volume 1935, controle, 5160, transponder. O Charles Serra Romeu, pronto, buraquinho. Então segue após litoral sul, controle 119.35. Controle 119.35, matando via litoral, senhor. Autoriza a transferência? Xerémia 312, autorizado pouso no 0, retorno 30 graus, 129. Autorizado pouso no 0, Xerémia 312. Para o táxi, 128, alternado Natal, 3 horas e 20. Um, 372, segue via Índia e Alfa, no ponto de Feridão, no 021-1895, QNH, no 019. Índia, postado 2895, manhã. Já! São José de Serra, base pela direita, no estágio autorizado, reporte, base para o final. Tá, só te olhar o Mike, salvando o Lander. Confirme isso para a Merida desse mês. Papa Alfa, Charlie Mike, Salvador de Serra, Novembro Bravo, Zulu, Parnamirim, Fat Level 180. The Quattro Runway 17, after right turn, Arbor Departure, após Fly Direct, conforme o Fat Play Route. Bola 9, Decimal 35, Salvador Departure Frequency, eles contra 5153. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o 3, 312. Precisado é colapso. Iniciando 312. Está autorizado, chame pro DAC. Está autorizado, chamada para o DAC. Estou falando 09. 1095 para o táxi, 169 a bordo, 2 horas e 50, alterna Fernandes. 169? 169. Segue VR Alpha no ponte Esperadão, 0, Lei 1, 1895, TNH 109. 1019, Índia Alpha 1895, 109, ponte. Cruzeiro, voo no 095, posso esperar no 0. Voo no 095, autorizado Leandro de Colapso, estou no 0, retorno 40 graus no 1, não acho. Deve ter quase 1 no 0, voo no 095. 159, segue via Alfa Juliette, plantão 4. Alfa Juliette, plantão 4, foi isso, vai ser falado. Zulu, Zulu Papa Eco, Nacional Dom, no 7.35. Zulu Papa Eco, autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus e no 49. Autorizado pouso, pista no 7, para informação, o estacionamento é Pátio Bata. Confiado, Bata. Papai Eco, só 39, autorizado para entrega, com corte, bata ali, frequente. Está no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1935, controle, 5167, para responder. Charlie Mike, clear, set up, report, red text. So, 17, eu vou te levar. Salvador, bom dia, tá 3732, estabilizou na 3. Para o TAC, Filtan 31, no 79 com 191 a bordo, 3 horas e 40, alternando Galeão. Consegue ouvir? Filtan 31, 79 para o TAC. Realmente, confirme? 191, 191. Segue via Índia Alfa, no ponte Verdão 10, torre 1895, Kenegal no 09. Via Índia Alfa, no ponte Verdão da pista 90. Torre 1895, tá 3179. Bom dia, Gol 2196, posição 06, autorização Porto Seguro. 96 para Porto Seguro, agora de cópia. Telemetro 312 para Recife, número 2, cópia, vai. Paulo, bom dia, tá 3732, lembrou? Bom, 3732, segue Alfa, chame antes do ataque com a Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Sete, três, dois, Juliette, portão 01. portão 01. Alemanha, copia, tá seguro? Siga. Salvador, porto seguro, 360 autorizado, via o Peugeot 44. Legal da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, voz Leda, porto seguro. 1935, controle, 5407, traz poder. 360, conforme, segundo da 10, da El Leda, porto seguro, Peugeot 44, 1935, 5407, gol 2, 1, salve Leda. Alerta, chame para o pushback, acionamento. Passagem 2195. Tá pronto pro posicionamento, cadê? 1296, no portão 06, tá autorizado o pushback, chame pro táxi. Livre para o táxi, gol 2196. Canema 312, copia Recife? 312, Recife, 350 autorizado, via 8017. Levada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Uca, transição Caju. 119 decimal 35 controle, 5403 transporte. Da Puca, transição Caju, controle, 19, o boa posição, aguarde para o pushback no portão 3, hora 9 da ATAN, para partir no 01 na sua direita, o CNM 312. Good lineup in maintaining that set. Report to Grez. Salvo 2196, solicita autorização para o TAC. São 2h79, confim com 1231 na bordo. Veja o barista de cara, início do TAC, o 2196. Confirme? Pode estar aqui, pai, me escutar, o voo 2196. Ah, tá. CNM 312 na escuta? Mas ele já está iniciando o 6312. Gente, tem condições de aguardar até que a nave da Gol passe a sua retaguarda para iniciar? A nave mesmo já está pronta para iniciar o táxi, o CNM 312. Pode, vai seguir então, volta para lá. Parado. Vindo. 2196, prossegue táxi via baixo principal, engenho alfa, do ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-1895, CNH 1-0-9, bom voo. 09, engenho alfa, 2-1-5, 2196. CNH 312, após a mesma liberar a retaguarda, está autorizado prosseguir com o pushback chamando para o táxi, o CNH 312. Pode voo autorizado, portaria para o táxi, a 3-2-8. Ah, sim, 1-1-9-1-3-5, 3-7-9. Salvador, bom dia, Otan 3304, centro da informação Índia, autorização Brasília? Otan 3304, Salvador, Brasília, 360 autorizado, via Antas 17. Levada a pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, LF 119, decimal 35, controle, acione 5405, responde. Otan 3304, mesmo autorizado, nível de voo 360 para Brasília, via Open Zulu 17, rota apresentada no plano de voo. Decola da 10, com a primeira curva à direita, no perfil da telha Arbor, direção Elefa. Aciona 5405, controle de telha 11935, Otan 3304. Correto, chame para fugir do estacionamento. Volta lá para o posto acionado, Otan 3304. Nível autorizado, via a rota do plano, no Otan Zulu 21. Decolada a pistão no zero, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa. 119-35 controle, acione no transponder 5414. 360, corretiva conforme, Otan Zulu 21, decolada 10 para a direita. Agora Elefa, 19-35 controle, 5451. 5414, o transponder chega com a pushback e acionamento, então 3559. Comandou para o parque, cenário 6302, Sacuna 155 a bordo, 3 horas e 10 do caminho alternado, São Gonçalo. Segue Pax, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame 3 em 1895, via Negal no 019, bom voo. 1295, proposta 0, graças, bom trabalho. Alfa, Chimeiro, Juliette. Alfa, Chimeiro. Eu decolagem. Mas era o 219. Line up, runway 17, Alfa, show the mic, ready. Espera da 9 pronto, Lema 3-1-2. Lema 3-1-2, autorizado a Lema, tem pista no zero. Aí não tem 9, Lema 3-1-2. que assim que usar 700 pés já curva direito para prosseguir na saída, oficial Mike? Afirmativo, vai acelerar para bater 1.000 pés e depois curva direita, vamos fazer mais. Certo, oficial Mike, agora 05, controle 19.35. 19.35, controle, vamos fazer mais. Geleia 63.12, autorizado a colar pistão 0, vento 1.10, Brause 1.22. Decolagem 0063, 92. 2196, decolar 005, controle 119.35. Salvador, axé, é o voo 1160. 1160, autorizado posto, pistando 0, 100 graus, 1109. 1160. Chegando a 312, decola 07, controle 119.35. 1965, vai chamar. Lutan 3304, no gate 08, para posicionar. Autorizado, chame para o táxi. Pode dar para o táxi, Lutan 3308. Calibre o pouso, fogo 1160, confirma? 1160, afirma, autorizado pouso, pistão 0, vento 1.10 graus, 1.09. Obrigado. Tower Point and hold short final runway 7. Ok, 1-7-5. O 1-1-6-0, solta no 1 direita, solta no 2-1. Ok, 1-7-5. Alfa no ponte Esperadão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 019. Cidade de Itapeí, de Alfa no ponte Esperadão no 0, 118-951-2, da 3304. Land runway 17, wind 110 degrees, 14 knots. Chegar lá, Gabi. Ok, bacana. Após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado pushback no portão 4, chama de táxi. Para 1-0 após o TAN, Juliette, portão 10. Pode transferir para 10.